lado esquerdo, à esquerda. Tem o rio manter a posição e a guarda e a coordenação. Ok, vou dar uma formação à esquerda. À esquerda, correto? Afirmativo. O Capitão Guida, confirma a mensagem novamente, por favor. Prego forte, está com o sol. Prego forte, o que mais? Está com o sol, está de sol. Mas aqui nós estamos fechados, companheiro. Ontem tá tudo fechado aqui, a final da 10, a final da 17, enfim, o setor nordeste tem que esperar até melhorar. Ok, não esqueça a gente na fila. Menino, fique o seu rádio, por favor, aí, comandante, que eu não tô conseguindo entender a transmissão. Decimal 35, bom voo. 935, grato e um excelente final de semana. Momento, bom final de semana. Só confirmando, como é que está as condições aí na especulação no zero? Está com bastante chuva, chuva moderada. Gente, obrigado pela informação, bom voo e bom final de semana. Deixando o controle agora o Rio. 935, grato. Controle Salvador, Rio 9641, bom dia. Rio 9641, suba a 310 na Momo Vigilância. 310 na Momo Vigilância, quando possível, proa de frote, por gentileza. Aguarde. Tá, eu vou acionar aqui e aguardar mais um pouco, porque o plano também tá vencendo aqui. Obrigado, uma boa tarde na 307 horas. Total, bom dia, total 9919. Total 9919, prossiga. Copy, destino, resiste, nível 310. Perdendo a areia, guarde copy. Guardando. MJ-6709, copy. 6709, tá pronto. Solvado Brasil, 340, após 197, decola pista 10, após curva direita. Subida gole, transição Ocito. Controle 119, decimal 35, aciona 5477. Meu 340 aprovado para Brasília, via pêndulo 7. Decola da pista 10, primeira curva direita, perfil gole, controle 119, decimal 35, e aloca 5477 no transponder 6709, ano 01 para o pushback acionamento. Correto, terreno autorizado, Civitex. Autorizado, chamará, muito obrigado. 9641, chame Recife, 12685, alterne 12545. Eu sou o Lúbia, está na sua escuta. 1285, 2545. Grátis, um bom final de semana. Seu Lúbia para o táxi, 5 a bordo, 4 e 40, alternação 2. Como é que está o Lúbia? Presidente, confirma se está o POB ou alternativa. Positivo, 5 ao POB, alternação 2. Deve ser de Let A, fala todos 8.62 e é bom voo. 7 gatos. Webjet 6709, agora a passagem do 727 à sua direita, siga o comando número 2, ponto espera todos os 862, desduste de 10013. Combinado, senhor, direita vai guardar a passagem 27, prossegue com o número 2, pronto, ponto de espera 286. Está na sua escuta, obrigado, excelente dia. Paulo, Alfa, Paulo, meu Fox na quinta. Paulo, meu Fox na quinta, o senhor siga. Já dá, hein? Vamos fazer um plano 80 aí. Tá bom, depois entramos, então. Gente. Salvador Clarence, American 980. Go ahead. Request clearance to the CFA. We're requesting altitude 15,000 feet. For American 980 from Salvador to Recife, requested altitude en route 15,000 feet, flight level 150. Salvador, bom dia novamente, 6709 Web, ponto de espera pronto. Lima mantendo zero Web. Ali mantendo no zero Web. Alô, controle 19, decimal 35, Maitango Lima. Confirme condições da decolagem 10, tá tranquilo aí? Tá tranquilo, sim. Tá tranquilo. Cliente grato, chama o controle. 093, né? 035, falou. Ah, sim, papá. Tango Lima. Mike Tango Lima, suba 280 na Momo Vigilância. Pois, senhor, você escuta. É que tá passando, pode confirmar o nome da localidade, por favor, essa Serra Gigante aqui, que foi Serra Ipi, Serra Gal e Doar, que tá falando agora, desde o fim da fila, perto de Belmonte, é isso? Tá, alô. A localidade é Eunápolis Vera Céu, é um projeto de cana. Está homologada, tem como prefixo Sierra Juliette X-Way Sierra. Papa Sierra. Gente, eu tô sentindo, eu sempre tô perguntando pra onde é que é. Olha pra baixo que é de Porto Seguro, não é? Positivo, um pouco antes, próximo à BR-101. Antes da cidade de Ilhéu, de Eunápolis, Papa Sierra. Escuta, tá podendo ser o primeiro com a situação? Cancela em 135 milhas de Salvador? Isso, cancela a 135 milhas e sai na radial 220, Papa Sierra. Salvador, é o TAM 3304, muito bom dia, passa pela Mike, passa nível 190. TAM 3304, desça para 2000, chegada bom, fio ajuste no 0 no 3. 2100, posse. 709, decolada 57, controle 119, decimal 35, bom voo. Cruzado Recife, 390, Polisco 58, decola pista 10, aposto à esquerda, subida a Puca, Pensaracaju, controle 119, decimal 35, aciona 5461. Ativo 310 para Recife, decola 10 com a esquerda ponte, Puca, Missão Aracaju, 795-541. Olha, 340, vigilância 6709, acione 5477. Pera, o senhor está acionado agora, 5477, sobe até o 340 no perfil da saída agora. Trabalho então, Serra Gigante X-Ray Serra, nível 180, após 135 milhas, cancela o planetão, decola da 17, após decolagem, curva à direita, eu comprei inicialmente por tudo subido a gole, até a gole, controle 19935, aciona 5455, tá? Opa, para Sierra, Juliette X-Way Sierra, no nível 180, até 135 milhas, após 0625, decola da 17 com curva direita, subida gole, transição gole, após DCT, o transponder 5455, controle de Salvador 11935, papapá, eco, papá Sierra. Ok, treinamento correto, confirme por bordo na minha alternativa. Pessoas a bordo 06. A alternativa Porto Seguro. Com 4 horas de autonomia, Papa Sierra. Gente, 062 por bordo, treinamento por estacionamento de táxi, ajuste 1013. Papa Sierra. Para o prospecto, total 991. Ótimo táxi, total 991. Prazer. Eco, Eco Tango Índia, então, voa pra Mata de São João, é isso, Costa dos Coqueiros? Tá firme, meu. Aprovado, então, meu pai, decola da 17, 7, após decolagem, curva pela esquerda, vai ingressar no corredor forte. Controle 119.35 e aciona transponder, pode ser o 0164. Prego forte, decola no 17, esquerda, curva forte, 119.35, 0164. November. Bom dia, no 922, identifique, deixa 050, chegada a Mari. Bom dia, para a identificação, descendo para 0-0-922, chegada a Mari. Alternativa, falsa B, TAB-3. Gente, ajuste em 3, deixa minha torre, funcionamento e táxi. Valeu, chefe! Pronto, para táxi. Pois já do táxi, eu posso para ingresso no 7, é para o Winnie, qual foi o B? 3. Copiado, chame reporte para ingresso no 7. Pisada a linha decolar, Tango Índia, dono 7, 090 graus, 32. 567-09, obrigado, senhor. Excelente dia, um bom final de semana. Bom dia. Oi? O TAN 3304 autorizado, sinal ILS, forma estabilizado, 1013. Chamo estabilizado. Sim, o Tango Índia? Sim, só fechar aqui uma porta. Ciente. 3304 vai fazer o RNAV positivo? Positivo, após o então vou usar o Vitor 366, informe no mesmo. Gente, aguarde. 922 pro 40 para elevar a formação por 20 milhas. Autorizado no 922 em forma da término. Portarei no 922. Barker 980, ready to copy. Ready to copy. Barker 980, clear to Recife, flight level 410 via upper 858. After takeoff runway 10, turn left, Puka, departure, Alpha Charlie Juliet transition. Salvador departure, 119.35 and Skok, 5501. That's clear to receive flight level 410. That's a takeoff runway 10 left Puka, and Puka departure, Iraqi transition, 1935 for departure, 5501 in Skok. And we'll be putting flight level 150 on request en route if you want to pass that down to them. 150, so stand by and you clearance, okay? Okay. Desceu 40, chegada a Bonfio no 093, precisa completar com o RNAT para pista 10. Gente, quando mais próximo autorizado. Obrigado. Cruzamento completado. São Índia, prossegue no forte, chama o controle 1935 até o retorno. Obrigado, lá, palmas. Para 3.000 pedras, estado Zégono 3, Coronado 22. Silêncio Sóis 085, decolo no 7, curva direita, corrido Axé, mil pés de restrição até o farol, controle 119 decimal 35, aciona 5465, Juliette Alianck. Correto, POB, o Juliette Arlianck. Taxi total 991, 3 a bordo, controle de 20, altera, Marcel. Juliette Arlianck, confirme a solicitação. Ligou no 922. Prossiga no 922. Pode manter a proa interceptar o localizador nessa proa? Autorizado. Desça para 2000, ajuste no 03, informe estabilizado. Preciso autorizar o localizador nessa prova 922, reportar e estabilizar. Muito obrigado. 663, reduza para 2509. 2509, 3663. Vamos voltar para 999. 6554, VLOG, autorização 330 para Recife. Gente, aguarde cópia, 6514. 4 aguardando. Arlianck, chame torre 1 no 8 decimal 6 quando pronto para iniciar o táxi. Juliette Arlianck. Tio, pista 35 para decolagem, curva à esquerda para prosseguir radial 301, Juliette Arlianck. Matação 3304, embaixo travado, bom dia. 3304, pista molhada, 120 graus, 612 nós, cabeceira deslocada 90 metros, autorizado por. Você confirma, entra? 120, 612. Certo, copy. Ready to copy. American 980, flight level 150 via Golf 677. After takeoff runway 10, turn left, Tuca departure, Aracaju transition, Salvador departure 119.35 and Skulk 5501. Okay, got a flight level 150, same runway 10, left Tuca departure, Aracaju transition, only we're going to fly via Golf 677, American 980. American 982 is ready for pushback engine start. Advise ready for taxi, American 980. Okay, so are we cleared pushback, sir, and we'll advise ready for taxi, is that correct? Yes, affirmative. Okay, thank you very much. Bom dia, Delta Papá. Bom dia, Delta Papá, IPAU, aguarde copo. Oh. Sierra está autorizado ingresso no site, chama ali de prova. Identificação, vigilância por 360360. Na posição EUDS ao 7 Brasília, 1-2-2-2-5. Corrijo. Posição EUDS Brasília 2425. A velocidade 2-5. Lima, aquele IPAU 080 até o limite da terminal Salvador após 085, decola no 7, curva à direita, subida gole até a posição Eval, controle 119 decimal 35, aciona 5470, Lima Kilo Zulu. Provado IPAU 080 até o limite da terminal após 085, decola no 7 direita, gole Eval 5470, transforma 1935, controle 262, Lima Kilo Zulu. E confirma o transporte 5470, qual o PAB? 670, está com 3 pessoas a bordo. Meia dúzia a bordo, torre 118, décima meia para iniciar táxi Lima Kilo Zulu. Bom dia, Delta Papá, cópia. Confirma. U 060 até o limite da terminal Salvador, após 065, decola no 7, curva à direita, subida gole até Val. Controle 119 decimal 35, aciona 5464, Índia Delta Papá. Centralizado 060, IAU, da cola da 17, curva direita, na saída agora vai 1862, 1935, 5464, transporte. Treinamento correto, PLB? Na consulta aberta, no H.